Você é tão diferente dessa gente, cê não vê? Que eles olham de lado, chego a achar engraçado esse papo ensaiado. A cerveja quente cheia, boca cheia de dente, querendo morder um pedaço teu, cuidado. Eles só se interessam pelo que é teu. Há uns anos atrás cê estaria bem queimado. Eu digo, eles dizem: será que é feio tirar um pedaço? Será que eu fico bonito no ato? Será que o brilho dele me cai bem? Será que eu morto atrás do braço? Será que um pelo me engasga e eu faço um filho com ele? E eu não posso avisar. Cê acha que eu tô enxergando coisa onde não tem? Ficar dizendo, ah, cê acha que sabe ler os outros, que sabe me ler? Fica ouvindo coisa, sentindo coisa, pressentindo coisa. Vamos só, só, só, só, só ficar. Vamos só, só, só, só, só ficar. Eu não sou nem sua amiga. Eu acho muito estranho. A galera. Eu não sei se sou eu também, mas não me parece muito normal. Eu acho que talvez você possa pensar em se proteger, sei lá, uma figa. Enfim. Você é tão diferente dessa gente, você não vê? Que eles olham de lado, chega a achar engraçado esse papo ensaiado. Será que é feio tirar um pedaço? Será que eu fico bonito no ar? Será que o brilho dele me cai bem? Será que a sorte tá do meu lado? Que ele esteja bem alimentado pra me servir também? E eu não posso avisar. Cê acha que eu tô enxergando coisa onde não tem? Fica dizendo, ah, cê acha que sabe os outros, sabe me ler? Fica ouvindo coisa, sentindo coisa, pressentindo coisa. Vamos só, só, só, só.